380 Aeroparque Stan Niner with Bravo Copy. Okay, Roger, stand by to copy a minute. Stand by, Argentina 1-9-er, 1-3. Portugal 024 to copy. Ready to copy, Portugal 024. Okay, clear 350 to Lisbon, via Pozulu 10, then you will mount in Natal and according to a flight plan route. After takeoff, turn the left to Puka departure, Z path transition. Squawk 5154, control 19835. Portugal 024, clear to Lisbon, Upper Zulu 10 via Zipar, then Il Norte, then Natal, then Asphalt. Puka departure, Z path transition, squawking 5154, 19835, Portugal 024. Comarivo airport, ready to start up. Boca, flight level 350, Portugal 024. Show the 350. Yeah. Fala, Salvador, boa noite. Boa noite, início do táxi. Nosso avião 34, alterna e com 2 horas de meio. Autorizado, táxi à direita, chame pronto para decolagem 1895. Direita, chamará pronto 1895. Boa, bom aí, cara. Autorizado. Argentina 1903, ready to copy. Standby, go ahead, Argentina 1913. Okay, clear to Aeroparque, Sierra Alfa Bravo Echo, flight level 380, via Upper Zulu 21, until Sierra Charlie Bravo, then according to a flight plan route. After takeoff, turn right to Arbor, departure, and LF at transition. Squawk 5152, control is 190.35. Argentina 19813 is clear to Aeroparque 38. 0 Upper Zulu 2-1 Sorocaba, then flight plan route, then right after departure, transition the arbor departure, transition elephant, and 5152 119.35 Argentina 19813. Negative, departures Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, departure. Okay, Roger, report right to push and switch start. Arbor, departure, Argentina 1913. Pacote 098. Autorizado Natal, nível 370, via Pêsulo 10, decolada 10, curva esquerda, saída Apuca, Jamo, depois voa Zipar, aciona o código 5155 e o controle frequência 199-35. Estacionamento no 3, o gol 1170. Autorizado, chama para o táxi. Chama ali. para o táxi Gol 9170, 43 a bordo, autonomia de 5 e 20, alterna Fortaleza. Ali do táxi, confio só para o B? 43. Ali do táxi até o ponto de espera, chame Torre 1895 para decolar. 1950. Autorizado, chama pro táxi. Maravilha. Charlie Portugal 024, request push in. Zero 024, you are clear to push and to start report to taxi. Zero 024, push and start for report to taxi, Portugal 024. Autorizado, táxi via Pátio Índia, até ponto de espera, chame para decolagem torre 18.95. Yes, ground Argentina 19813, ready to push on and start up, gate 9. Okay, stand by to push on to start. Standing by, push on and start up, Argentina 19813. Salvador, 3152, Lingo Taxi Foxtrot. André 052, muito boa noite, Alfa Juliette, 06, portão. Boa noite, Alfa Juliette para o 06 da 3152. Xenia 658, boa noite, autorizado táxi Alfa, portão de Juliette. Alfa, portão de Juliette, né? Ground Argentina 1913, boa noite. Completely ready to push and start up. Gate 9. Negative, maintain position. Argentina 1913. Standing by, Argentina 1913. Portugal 024 request. Alpha Tango 024, clear taxi and holding point, VMA April, India holding point, contact to tower 118.95, QNH 1012. Via via apron, India, holding point runway 10, call the tower 9095, approach 024, confirm. 118.95, source frequency. 118.95, muito obrigado, uma boa noite, approach 024. Poxa, né, 6258, após a passagem do TAP, a sua frente, ingresso Juliette 05 portão. Oxana 6258, copiou o som? Senhora, nós temos condições de partir na posição antes da passagem do terminal da TAP, autorizada. A divisão sem interferir com a mesma? Afirmativa, agradece a autorização, 6258. Gente, Juliette 05. Posição? 1913, coordenation to ground staff, request for taxi. We are ready, yes, we don't want anyone. Got that. Now. Coordination to ground staff, request for taxi, gate 09. We are here to push and start up, I understand. Roger. Yes, push and start up. Coordination to ground taxi, Argentina 1913. Push and start up, gate 9, Argentina 1913. Boa noite, Azul 4107, muito boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 4107. Azul 4107, Juliette 01 no portão. Juliette, portão 01, 4107. Argentina 1913, ready to taxi. Argentina 1913, clear taxi and holding point, via May April in the holding point, contact the tower 118-195, QNH 1012. Tá 329 dando boa noite, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 329. Argentina 1913, clear taxi and holding point, VMA April, India holding point, contact tower 118-195, QNH 1012. CR Apron, holding short runway 10, by India 118-95. Via May April India, holding point, contact the tower. Holding point, contact tower, 118-195. São 3891, após a passagem da Argentina à sua frente, ingresso bilhete 02 ao portão. Após a Argentina, Juliette 02 até o portão, quer dizer, na Juliette até o portão 02, na 3891. Boa noite, 1972, boa noite, autorizar táxi Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa antes da Juliette, eu não acredito. O voo 1972, ingresso Juliette, no Traverso 08, segue veículo do Follow-me até o nono. Ok, ingressa via Juliette, no Traverso 08, segue Follow-me em posição 8, o 1972. Salvador, boa noite. 3152, informação Charlie, posição 62, autorização Maceió. Então, 3152, copia 330 para Maceió. Informação Charlie, confere. Confere, 330, copia 3152. Autorizado Salvador Maceió, nível 330, conforme indicado via Upwisk 58, decolar dona 0, curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. 5162, transponder, controle opera em 119.35, o TAN 3152. Autorizado para o TAN, 3152, Salvador Maceió, nível 330, aerovia Upwisk 58. Decola pista 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Transponder Salvador, o Azul 4062, livrou pista. Azul 4062, muito boa noite. Autorizado táxi Alfa, Juliette, remota 05 do Pátio 3. Quando lá, atenção sinalizador. Alfa, Juliette, remota 05 do Pátio 3. Paulo, boa noite, Azul 6908, depois. Azul 6908, muito boa noite, autorizado táxi Alfa, Juliette, remota 06 do Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Aqui, Alfa, Juliette, remota 06, Pátio 03, boa, Azul 6908. informação em curso, 4221. Azul 4221, informação em curso, Charlie, para cópia, aguarde, por gentileza. Afirmativo, Charlie, eu tenho uma criança na cara para isso. Afirmo, da Eule da Bride, para confins. Da Eule da Bride, é. Aguarde o segundo, cópia. Obrigado. Azul 4221, copia? Copia. Autorizado Salvador Confins, nível 340. Delta Zulu 10, Brinde, Delta Zulu 16. Decolada 10, curva direita, da Euleta Brinde é a saída. 5150, transponder, controle opera em 119, decimal 35. Autorizado 340, confins, decolando no 0, partida da El, Leda, após bridge, upper zulu 10, upper zulu 16, 5-1-0-0-3-5, é o confins. Com curva direita, após decolagem do partida da El, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento no 01. Agora pronto, pode ser. 4221. Salvador, da 352, posição 612 é possível e acionamento. Poder que precisar o chão para o táxi. O da 352 é mesmo, manda para o táxi, da 352. Taxi também de 152. Meu bem, 143. 2 horas e 40, alterna. Repito. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera de Samitouri. Em 118, decimal 95, ajuste no 0111, bom voo. Rotan 3152. Taxi via fácil, Índia, ponto de espera 2, 118, 95, 3152.